Qual é, neguinho? Aí, dá o papo nos moleques se adiantar que o bagulho tá ficando doido. Quero ver se os moleques vai ser pica mesmo, hein? Quero ver. O bagulho tá lombradaço, parceiro. Ó, aconteça o que acontecer, tamo junto, porque o bagulho é desse jeito, ó. MTD, Vendetta, 129, cê tá ligado, né, parceiro? Então avisa o irmão que é desse jeito, o bagulho tá babado. E tamo chegando pesadão, boladão, hein? Então, daquele jeito. Abraço, parceiro. Abraço. Quente é um massacre, mas o sangue é frio. Sigo e não desalinho, vou trilhando o meu caminho. Se vier o choro, eu vou sorrindo. Rodeando o destino, tem vários adiando. O acalanto é musical, é um feitiço que espanta o mal. O espírito define a trilha sonora. Olhar da janela pro lugar onde mora. A poeira que invade o corpo e o cheiro de terra que faz lembrar da infância vivida lá na serra. Vou vivendo entre a glória e a derrota. Mente nunca morta, não importa, eu vou sobrevivendo. 3:30 da manhã, escrevendo as reflexões. No ouvido, canções, ilusões, inspirações. Na rua eu vou, mané, já é. Pela felicidade é que eu prossigo na fé. Desviando atrás dos sonhos, dos espinhos da maldade. Cansaço nem enfraquece, vou tentando acreditar. Mesmo no sofrimento é possível sonhar. Estatisticamente, sendo atleta na dor e no amor. 100.30, após os 30 eu já sou vencedor. Sei de embalo, mas seguindo no embalo. No charme, som estéreo, funk frenético, HC histérico. O coração eclético vai elevando a alma. Fazer pensar na vida tem tempo, muita calma tem. Sempre uma saída, sem ter que pegar na arma. Eu não tenho dinheiro, mas saúde primeiro. Meu dinheiro é o mal da humanidade, mudos vagabundo. É só questão de opinião, meu irmão, e a minha é essa. Dinheiro vivo, ela se pisca até os vermes conversa. Meu sonho tão distante, a cada dia tão perto. Os verdadeiros rodeando a vitória. É que eu peço, vou almejando a glória, correndo pela aurora. Os fechamentos da minha volta é 129, rapá. Distante ou muito perto, pelo certo, correndo, vai vendo. A família tem o amor, tem um anjo protetor. É no que acredito, é tudo que eu preciso. O caminho escorrega, mas eu não deslizo. Vai lutar a vida toda por um fio, mas acorda, mané. Vai desistir, vai sobreviver, neguinho. É assim, sem o ódio no caminho, nós tá sempre batido, mas nunca despercebido. O amor no pensamento, no talento, seguindo. Nunca foi fácil, mas também não tá difícil. Vamos aí, tá fluindo, a escola pouco ensinou. E a rua sempre ajuda, sofrimento traz o ódio, dói, machuca. A conquista é um sonho, só que a pista tá sinistra. Vários querem derrubar, nosso nome tá na lista. Me esquivo dia a dia do ódio da judaria. Porque à noite eu sonhei que a pobreza era ilusão. De dia eu percebi que ela matava os irmãos. Ganância, cobiça, luxúria, maldade no coração. O diabo ceifando, colhendo a desilusão. Peço licença na rua e proteção. Pra abrir os caminhos que segue escorregadio. Na paz eu trilho e escrevo outro capítulo. Eu não quero a guerra, eu só quero o fim dos conflitos. A lua nasce, inspira, ilumina as ruas vazias. Abre os caminhos da alma, pra mim te me traz a calma. Pois sei que é deprimente todo o ódio que se sente. Se o sofrimento é constante, tu quer seguir adiante. Estilo MTD de fé, a rua é nós que é. O mundo assombra da loucura, contamina, eu quero a cura. É muito doido, Deus ajuda, é o desespero que procura. No desgaste do controle demoção, vários irmãos. A vitória se choca contra o embalo da tentação. A morte ecoa, tô de pé. O que nós sonha, o que nós quer. Se tu também é MTD de fé, o bonde é nós que é. A vida é louca, hein, truta. Fé em Deus e pé na tábua. Sem guarda mago, eu tô seguindo na luta. Grana é pouca, hein, truta. Nunca vem fácil, mas vai fácil. Não se meta em roubada, a vida pode ser curta. É muito doido. E eu bebo mais uma dose nessa jornada diária. No meio da psicose, sem neurose. Seja em Caxias ou São João, tamo em busca do sonho, mas sempre com o pé no chão. Marcam um IBZ, direto da BXD. Sempre nós MTD, então mantenho o proceder. Rap, rock, funk, pegada é black trunk. Um extra punk pra um extra funk. Já diria Mista Black, baixada em cena, perto o rec. Porque sujeito homem não tem atitude de moleque. A mente acesa e o sangue frio. Eu aceito o desafio, tô correndo por um fio. Seja bem-vindo ao Rio. Seja bem-vindo ao Rio.